Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime. O Marco de Hoje. Tudo bem, gente? Tudo bem? Queria agradecer o pessoal que está na espera, e queria agradecer o pessoal que está na espera aí. Houve um problema que não foi de decisão nossa, não é nossa culpa. O patrão aí, o mestre de cerimônias, que é o João Alckmin, teve um problema de família, lance de saúde, e tipo assim, uma hora antes do programa, avisou que ele ia tentar chegar a tempo, mas estava muito complicado. E quero agradecer o pessoal que está escrevendo até, ué, o programa não vai entrar, está entrando sim, amanhã vai ter uma gravação, a gente vai estar com uma gravação do que vai rolar ao vivo, que está rolando ao vivo hoje, e daí mais adiante eu passo daí pro, vai estar no meu Facebook e vai estar disponível daí no SoundCloud, tá? Eu queria dar as boas-vindas, queria agradecer o Fufunha, que é o nosso técnico aí, que estava me dando a maior força. Então, enquanto eu estava aqui, praticamente tendo um ataque cardíaco. Então, eu quero dar as boas-vindas ao Alberto Magno, para o pessoal que está pensando, ué, mas o programa agora é de alguma coisa a ver com reencarnação, alguma coisa assim, o Alberto Magnus, ou Alberto Magnus o Grande, aquele filósofo alemão da Idade Média, escritor, teólogo católico, aquele frade dominicano que virou bispo alemão, até foi canonizado, aquele cara que nasceu em, sei lá, 1190 e alguma coisa, na Baviera, que está convidado. Não, gente, é um homônimo, mas essa pessoa também é grande. Tá? É uma grande honra falar com Alberto Magno. Eu vou dar um briefzinho da carreira dele. Poderia fazer um programa só falando do background dele, mas de qualquer forma, vamos lá. Ele é PhD em física quântica pelo MIT, né? Doutor em matemática por Harvard. Ele estudou pintura com Hélio Oiticica, com Alberto Guignard, com a Djanira da Mota e Silva. Estudou escultura com Carlos Sclier. Ele é formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em orquestração e regência, com pós em Viena. Foi aluno do consagrado pianista Nelson Freire. Então, ele se autoproclama poeta e peregrino apenas. Ele acha que esses títulos não valem, na verdade, em vez de engrandecer, até diminuem, limitam a descrição da pessoa, né? Ele estudou artes plásticas, como eu falei, ele é filho do icônico Jesse Valadão, sobrinho do não menos icônico Nelson Rodrigues, né? Vou falar algumas coisas que ele fez em cinema, tá? A mãe dele era uma atriz de teatro consagradíssima, a Dulce Rodrigues, né? Ela até teve um grupo de teatro, foi fundadora da Companhia de Teatro do Dulce Rodrigues, tá? Então vou falar assim, algumas coisas que ele fez em cinema. Ele co-roteirizou os clássicos Eu Matei Lúcio Flávio e O Torturador, ambos dirigidos pelo célebre Antônio Calmon, que a gente teve a honra de conversar há umas semanas. Ele musicou os populares Os Amores da Pantera e A Noite dos Assassinos. Também pesquisou ocultismo, tendo escrito a fundo sobre o tema. Ele dirigiu um longa chamado A Serpente, baseado na obra do tio dele, Nelson Rodrigues, com o pai dele como ator, com o Jesse Valadão. E sei lá, é muita coisa que a gente tem para falar com ele. Então, boas-vindas e desculpa a demora, querido. Tudo bem? Graças a Deus, muito bem. Obrigado. Graças à luz. Mas, desculpa, querido, falando sério. Olha, eu tô há dois anos... Alberto Magno vem de Kelme. Como é que é? Não ouvi. Na Alemanha, Kelme, da Colônia, de Colônia, na Alemanha. Isso, da Colônia, exatamente. Ele foi professor de Tomás de Aquino. Isso aí. Ele com 800 livros. 800 livros? Essa parte eu não sabia. Eu sabia que era mais de 100, mas 800 livros? É, 800 livros. Como ele era dominicano e atuou muito... na Inquisição, ele foi considerado sempre por toda a igreja como um grande bruxo. Então, quer dizer, aí está o link entre vocês, entre outros, é claro. Mas assim, ó, vamos deixar um pouquinho de lado o Alberto Magno, aquele falecido, tá? E vamos falar desse Alberto Magno aqui, se me permite. Antes de mais nada, de novo, desculpa o atraso, tá? Estou há praticamente 3 anos com esse programa, não tinha acontecido esse problema aí, mas não foi opção nossa, entendeu? Então, quero te agradecer a paciência que tu podia ter me mandado longe já. Então, obrigado pela tua força, tá? Obrigado a você. Tá, então vamos começar pelo iniciozinho. O que que te fez se interessar, querido, por, vamos dizer no caso, ciências exatas? Fala um pouco sobre isso, porque, né, quer dizer, daqui a pouco, não que uma pessoa que trabalhe com artes tenha que ter aversão às ciências exatas, mas me fala um pouquinho, que tu, no mínimo, és um ser bem complexo. Fala um pouco disso, assim, da tua adolescência, como é que foram os teus interesses que iam de física quântica para artes plásticas. Fala um pouco disso, pode ser? Claro, o desejo da arte. Minha mãe foi a primeira bailarina do Teatro Municipal e primeira concertista do Teatro Municipal. Uhum. E meu pai, Jéssica Valadão, um ator fantástico, uhum, e faz parte da história do cinema nacional. Eles, uhum, sempre quiseram que, e minha mãe me proporcionou, os melhores mestres que alguém podia ter no Brasil. Entendeu? E sempre quiseram que eu seguisse a carreira artística. Ah, eles queriam? Não era uma coisa tua? Eles queriam carreira artística pra ti? Pois é. Eu, minha mãe me obrigou a tocar piano, eu queria tocar violino. Porque achava que violino ia encantar as mulheres mais rápido. Entendeu? Então eu estudei 18 anos piano. Uhum. Aí, mas nosso DNA, para o chimpanzé, nós somos 99% iguais a um chimpanzé. Aham, aham. Entendeu? Sei. Então, uhum, esse 1% nosso é o que faz nós entendermos o universo. Uhum. Essa é a nossa única diferença de um primata convencional. Uhum. Estamos cada vez mais regredindo e atingindo a posição de primatas. Como dizia meu tio Nelson Rodrigues, o homem é uma besta. Entendeu? Se ele cair de 4, ele não levanta mais. Olha, o tempo inteiro. Olha, daqui a pouco, daquele desenho lá da evolução, daqui a pouco, sem mentira, não falta muito pra gente ficar atrás do homem de Cro-Magnon, né? Não, nós estamos muito atrás dele já, porque eles, quando conviviam com os homens de Neandertal, eles não brigavam entre si. Ah. Eles conviviam. Entendi. Era harmônica a convivência, né? Eram, não brigavam, né? Isso começou há 10 mil anos atrás, quando a mulher resolveu ensinar a colheita ao homem. Uhum. Entendeu? Quando eles tiveram que migrar, no fenômeno da precessão, que foi o grande dilúvio, que é o único que nós temos conhecimento, entendeu? Uhum. A mulher falou, vamos embora, porque a mulher cuidava das colheitas e entendia as intempéries climáticas. Uhum. Pedras. E o homem era apenas um coletor e caçador. Entendeu? Porque naquela época era uma sociedade matriarcal. Uhum. Nessa, uhum, época, quando eles migraram, que houve o grande dilúvio, que a terra se deslocou de um norte imaginário, a mulher ensinou o plantio ao homem. Então ele prestou atenção no vizinho. Ele falou, o cara ali também tem que plantar e tem que guardar para o inverno. Como eu sou mais forte que ele, eu não vou fazer nada, vou esperar ele armazenar o alimento, vou lá, bato nele, roubo e fico, uhum, a comida. Foi meio que ficar num constante estado de hibernação imbecílica, diríamos assim, né? Com certeza. É o idiota da objetividade. Tá. E me conta assim, um pouco como é que foi. Olha só a coincidência, tá? Tem um ouvinte da rádio chamado Marcos do Jordão Faço. Tá? Ele é da cidade de Castelo, no Espírito Santo, que é uns 30 minutos de Caxias do Itapemirim, e ele avisou que no começo dos anos 70, ele tinha tipo uns 6 anos de idade, e ele viu partes do filme Obsessão, estrelado de Guilherme Tavares. E tu foi fotógrafo de estilo desse filme, não foi? É, eu tava lá. Pois é, e pelos cálculos aqui, tu não era nem maior de idade, tu deveria ter uns 16, 17 anos. Eu não sei, eu comecei, minha primeira função em cinema foi nos Tapajestes. Eu era um marco, meu pai me botou ali como um marco para mostrar onde era a gravação. Entendeu? Onde era a filmagem, sete filmagens, nas linhas do Peró. E a produção me entregava ali uma comida, que era tudo calor, que na hora do almoço a comida já estava toda estragada. Aí eu saí dali, eu jurei, eu nunca vou fazer cinema na minha vida. quer dizer que eles te colocaram na linha de, basicamente na linha de fogo, e tu já saiu queimado com grande parte da equipe, então. Nossa Senhora. E aquele filme é histórico, é antológico, né? Sim, sim. Aquela cena brilhante da Nana Bender nua. Claro. Claro, enquanto o personagem do seu pai e do Daniel Filho ficou atormentando a personagem dela. Meu pai fez aquela cena dando porrada no Rui Guerra. Ah, é? Porque o Rui não queria filmar. Ah, olha só, olha como o mundo é pequeno. O grande iluminador Tony Rabatoni eu conheci rapidamente anos antes de morrer aqui em Porto Alegre. É, ele era um luxo. É. Mas a galera chamava de Tony Rabatoni. Isso. É, ele tinha duas grafias, né, que as pessoas usavam, o Rubatoni e o Rabatoni. Né? E me diz uma coisa, querido. Vamos falar na tua entrada assim, mais, digamos assim, oficial, tá? No cinema, vamos dizer assim, trabalhando, vamos dizer, com que eu imagino que tenha sido uma pessoa muito importante na tua vida, duas pessoas, na verdade, o Calmon, também, né, Antônio Calmon, diretor, e o Leopoldo Serran. Tu pode falar um pouquinho do teu trabalho? Vamos começar a falar assim, meio brevemente, sobre Eu Matei o Suflávio, que é um filme que eu adoro. Bom, Eu Matei o Suflávio é um luxo. O Antônio Augusto, Antônio Calmon, é o mestre, o Pedro Serra foi outro mestre, aprendi muito com eles. Eu tive uma escola de cinema, eu trabalhei em 147 países já, eu tive uma escola de cinema muito grandiosa, eu trabalhei com grandes mestres, tipo Fellini, Kubrick, George Lucas, grandes mestres pelo mundo. Mas esse negócio do Brasil, da brasilidade, que o Calmon e o Leopoldo Serran me trouxeram e me ensinaram, foi muito importante para a minha formação como profissional. Duas pessoas brilhantes que merecem todos os méritos. É, só para dar abrir um parênteses aqui, eu já tinha feito isso conversando com o Calmon, o Leopoldo Serran seria assim, o roteirista por excelência, não queria dirigir, o lance dele era escrever roteiro e fazer tudo que era gênero, tanto que também até fez, por exemplo, o Que É Isso, Companheiro, e fez vários outros filmes, parte do Gabriela também, me lembro que o Calmon até conversou, trabalhando com ele, então o Gabriela, no caso, a versão de cinema com o Marcelo Mastroianni, obviamente fotografado pelo Carlo Di Palma, né, co-produzido pelo Ibrahim Mussa, com o Bruno Marreto dirigindo, e com a Sônia Braga, obviamente, Nicole Puzzi, que a gente já entrevistou e tudo mais. Então, fechando paredes, fala um pouquinho do Torturador, que foi feito também com teu pai como astro, e era meio que uma alegoria, assim, sem querer só pejorativo, mas meio que um samba do crioulo doido no bom sentido, assim, que era uma aventura meio folhetinesca sobre um matador profissional numa republiqueta latino-americana. Fala um pouco do teu trabalho escrevendo esse filme, pode ser? Claro. Eu com o Calmon, nós escrevemos uma trilogia, né? Foi o Matheus Suflávio, o Torturador, e Procurado pela Máfia, que nunca foi filmado ainda. Ok. E agora estamos escrevendo esse seriado para a televisão mundial. Ok. Bom, o Torturador tem histórias engraçadíssimas. Por exemplo, conta um episódio aí pra gente. Eu perguntei, conta um episódio aí engraçado pra gente. Vou contar um episódio engraçado. Nós fomos pra Pedro Juan Cabaleiro. Aham. Pra pesquisar lá, fazer location scout, ver o que era. sim. Só que vocês queriam filmar, filmar em loco mesmo, né? Queriam filmar em loco mesmo. Em loco. E lá conhecemos um rio que atravessava a fronteira entre Brasil e Paraguai, que se chamava Sangatuitã, que era um rio vermelho, que era de tanto sangue de bandidos e inimigos que as pessoas matavam. Nossa. E nessa época eu tinha acabado de namorar uma índia paraguaia. Ah. E o pai dela me odiava. E eu então nós fomos visitar um bordel chamado Chacrinha. Chacrinha? Chacrinha, em homenagem ao nosso ilustre grande guerreiro. Abelardo Barbosa. Abelardo Barbosa. E lá nos prenderam. O como pai é que dela, é? Que era muito poderoso naquela terra de Mato Grosso, mandou nos prender. Eu falei, mas que isso? Tá, e foi isso mais ou menos que catapultou a mudança de ideia de vocês aí fazerem tudo no Rio de Janeiro? É. Ah, não foi por ego e não necessariamente até por falta de dinheiro, foi por não querer morrer mesmo. Eu quero. Uau, essa é uma boa razão, eu acho, né, pra escolher outra locação, correto? Tá. E me fala do teu trabalho como score composer, né, como compositor de trilhas, né, no caso, O Torturador, desculpa, o amor, Os Amores da Pantera. Fala um pouco disso, que é um filme que eu gosto bastante. Eu não consigo me lembrar se ele foi sucesso de bilheteria. Eu acho que ele foi também, não foi? Foi, os filmes do Valadão sempre foram sucesso de bilheteria. Uhum. Sempre foram. Eu não me lembrava se esse tinha sido mais sucesso ou menos que A Noite dos Assassinos, mas eu me lembro que Noite dos Assassinos foi, nossa, foi super bem visto e tudo mais, assim, quer dizer, o público encheu as casas. Mas fala um pouco do Amores da Pantera, teu trabalho agora, teu chapéu, né, não de co-roteirista, de roteirista, o teu chapéu agora de compositor de trilha. Fala um pouco disso, pode ser, no Amores da Pantera? Não, eu fiz diversas trilhas de filmes. Os Amores da Pantera tem a sinfonia minha, sendo tocada por uma grande orquestra. Uhum. Eu tinha já trabalhado com o Alan Chaves em outros filmes. Uhum. Eu aprendi como se faz música para cinema, que é extremamente interessante. Que até cá para nós, te interrompendo um pouquinho, até não necessariamente um grande músico vá fazer grandes trilhas, correto? Não quer dizer uma coisa com... Não está intimamente ligado uma coisa com outra, né? Não. É uma linguagem diferente de música. Uhum. Essa sinfonia foi composta por Amores da Pantera. Uhum. Especificamente foi gravada por uma grande orquestra. E gravada com a imagem sendo projetada. Uhum. Como era cinema mudo antigamente. Sim. Então é para a gente sincronizar os movimentos. Uhum. Aí fiz vários. Fala do A Noite dos Assassinos, que também é com teu pai. É um filme, eu acho um filme bem interessante mesmo, assim. Bom, A Noite dos Assassinos foi muito engraçado, porque ali eu começo com Maurício Inhorn, foi uma grande performance de gaita. Entendeu? Que eu acho que modificou a história da música para o cinema. Aquela gaita dele era tipo você botar o Edu da gaita aqui ao vivo para tocar para você. Entendi. Como se fosse uma performance particular, um pocket show literalmente para só uma pessoa, né? Ele conseguiu alcançar isso naquela interpretação daquela música que eu compus. Que legal. Me diz uma coisa, assim, pulando para uma outra pessoa que obviamente foi muito importante na tua vida, não só, claro, eu não vou nem começar a citar aqui para a cultura brasileira, mas o teu tio, né, irmão da tua mãe, o Nelson Rodrigues, como é que é, assim, me fala assim, o que tu pode dizer que tu aprendeu com ele, como é que era a convivência de vocês, tu frequentavas muito a casa dele, como é que era essa convivência com ele, ou era mais uma coisa... Eu era confidente dele. Meu tio adorado me chamava. Eu tinha um apelido pro meu tio adorado. Ele falava. Repete, por favor. Não ouvi. Alberto Magno, você é a múmia. com todos os achaques das múmias. Porque ele me achava muito velho, porque era muita cultura. Entendeu? E ele, no leito de morte, me fez 3 pedidos. Né? Ok. No leito de morte, me fez 3 pedidos. Que era comprovar a existência de uma outra família, que ele era uma figuraça, né? Eu perguntava pro meu tio, eu falava, meu tio, mas como é que dá tempo, como é que você consegue segurar essas famílias todas simultâneas? Ele falava, minha múmia com todos os achaques das múmias, até na hora do cafezinho dá tempo. Entendi. Então ele fez eu comprovar o DNA de uma outra família, tá, né? Tudo bem, esse foi um pedido. Era do espólio. Pediu que eu fizesse a serpente. Tá, né? Esse foi o segundo pedido. Desculpa, eu te interromper de vez em quando, mas é como a gente não está se vendo, né? Está sendo por telefone. Então, só um pouquinho. Tá, o segundo pedido, então, foi adaptar a obra dele, a serpente, a levar para as telões. Nós escrevemos o roteiro juntos. Hã? Eu escrevi com o Nelson juntos. Nós escrevemos juntos o roteiro. Como é que foi trabalhar lado a lado com ele nessa obra que era super cara para ele? É a última obra dele, né? Ele falava que eu era o herdeiro dramático. Como um jornalista, meu querido irmão, camarada, amigo de fé, Lauro Jardim fala, eu sou Nelson Rodrigues do século XXI. Esse foi o segundo pedido. Não sei, pode citar qual foi o terceiro pedido que ele fez no leito de morte para ti? Criado, contar a história da nossa família. Que é o que eu estou fazendo agora, acabando com o Antônio Augusto, que começou eu e Caco Coelho, que era aí do Sul. Depois entrou minha prima Marista Rodrigues e o parceiro dela, Vinícius. Entendeu? Agora eu e Calmão estamos finalizando o roteiro desse seriado foi ser feito em 3 temporadas. Tá, pode mais, dar mais detalhes ou a coisa ainda está em desenvolvimento e não queres falar mais sobre isso? Não, eu posso te dar alguns nomes do elenco. Tá. Por exemplo, meu avô vai ser interpretado pelo Robert De Niro. Meu tio Roberto Rodrigues vai ser interpretado pelo Leonardo DiCaprio. E Nelson Rodrigues pelo Rodrigo Santoro. Tá, só um pouquinho. A atriz quem é que eu não ouvi? Eu falei atriz. Ah, tá. Eu ouvi o Robert De Niro e ouvi o Santoro. Eu não ouvi a pessoa do meio. Leonardo DiCaprio e Rodrigo Santoro. Ah, Leonardo DiCaprio. Ah, tá. Tá, qual é o processo que está assim de viabilizar esses que seria um sonho? Em que pé que está isso? Pode dizer ou não? Como é que é? Eu tenho um amigo que se chama Leonardo Boff. Ele me diz sempre o seguinte quando se encontra comigo. Alberto Magno, esse nosso encontro já aconteceu há 1 bilhão de anos atrás. Nós é que estamos percebendo só agora. Não... É impressão minha, tá? Eu me lembro, ou não sei se foi o teu, o Jofre Rodrigues, né, que falecido, que comentou isso, mas não tinha algum projeto, me disse se era dele ou se era teu, até tem chance até de ser dele, que era um projeto que ele tinha de fazer no Rio de Janeiro, um filme com o Jeff Bridges. Eu me lembro que o Afonso Beato iria fotografar, e tinha alguma relação com esse projeto ou não? O Afonso é nosso diretor de fotografia. É uma pessoa que eu amo e trabalhei já muito com ele. Fizemos mais de 500 filmes publicitários juntos. Queres falar um pouquinho, já que citaste uns nomes como Kubrick, né, obviamente, George Lucas, queres citar um pouco da tua experiência com eles? Pode citar isso? Como é que é? Claro, eu tinha ido com Edson Batista, que na época era presidente do Chile, para Londres, para fazer um documentário da British Caledonian, que é hoje em dia British Airways. E aí a gente ganhou muito dinheiro, mas aí estávamos no Hyde Park, botou 5 estrelas, o dinheiro foi acabando, até 4 estrelas, 3 estrelas, 2 estrelas. Uma Estrela e Bairro Árabe, sem fechadura na porta. Aí acabaram de roubar tudo da gente, e eu não tinha o dinheiro para tomar uma xícara de café. Uau! Aí chegando no metrô, tinha um anúncio lá, eu não sabia quem era esse supermestre, em Pinewood Studios, dizendo que estava procurando para fechar a equipe do Grosso Warrant. Aí a equipe do que eu não vi, desculpa. Querido, eu não sei se você está falando de repente com a boca próxima demais do telefone, ou se eu estou mesmo com... Pode ser que seja problema de audição, que eu também estou ficando velho. Mas só eu não entendi. Falasse, era um anúncio para chamada de casting ou que, de qual filme? De equipe. Ah, de equipe, tá. Para qual filme? Hein? Para qual filme? Laranja Mecânica. Ah, Laranja Mecânica, Clockwork Orange. Ah, tá, sim, sim. Aí eu falei, é lá que a gente tem que procurar emprego, porque senão a gente não come. Aí, mas como é que a gente vai entrar no metrô, a gente não tem dinheiro? Eu falei, pula catraca. Aí pulamos e fomos. O Edson tinha uns 50 e poucos anos, foi muito engraçado. Aí chegamos lá na RH, aí o cara começou a me perguntar, sabe fazer isso? Eu falei, sei. O cara falou, ou você é um gênio ou você é um maluco. Tá empregado. Diz pra mim o seguinte, por favor. Qual seria a resposta? Eu sei que era uma pergunta daqui a pouco retórica. Mas seria gênio, maluco, seria o quê? É tudo a mesma coisa. Né? Ah, tá, tudo bem. E me não conta como é que... Não tem diferença, não. Hã? Não tem diferença? Não tem diferença. Tá. E me conta como é que foi... Como é que foi a tua experiência como diretor? Eu não consegui ver, eu estava morando fora até quando foi exibida A Serpente. Fala um pouquinho da tua... A Serpente não foi exibida em circuito comercial. Sim, foi exibida em mostra, eu me lembro, alguma mostra de cinema, não é, foi? Eu gostaria de exibir A Serpente só depois que eu morresse. Como é que porque é? Porque fazia dela cult total. Uhum. Fala, hoje em dia tá no Canal Brasil. Aham. Uhum. Fala como é que é o Alberto Magno, diretor de cinema, pode ser? É como orquestrador, como regente. E como é que foi assim para tu dirigir o teu próprio pai? Porque, né? Minha ex-mulher. Ah. É para resolver os problemas freudianos dos States. Tá, mas e a situação que ela... Não, vou ser explícito aqui. A situação da hierarquia aqui não acontecia de daqui a pouco dares uma ordem para ele. Ah, vamos fazer assim a cena. E ele, até porque ele tinha muito, obviamente, muito mais experiência de ti. E por ele ser teu pai, de ele tentar mais ou menos quebrar essa hierarquia e querer ele se dirigir. Não dava tempo para isso. Ah, não dava tempo? Eu não dava tempo para ele fazer isso. O filme foi todo desenhado. Como é que é? Eu desenhei todo o filme, fotograma por fotograma. Que nem Kurosawa. Eu não entendi, desculpa, falasse no Kurosawa e falasse o quê de fotograma? Desculpa, pode eu repetir? Eu desenhei o filme todo antes. O filme está todo em shopping board. Tá tudo desenhado, quadrinho a quadrinho. Não, tudo bem, um storyboard, tudo bem. Tudo bem, um storyboard. Eu fui a primeira pessoa no Brasil a usar o video system. Como é que é? É botar a câmera de vídeo acoplada, a câmera de cinema. Sim, o video system. Por sinal, até muita gente não sabe, mas quem meio que criou, foi o Jerry Lewis. É, ele teve essa ideia. Isso. Mas quem criou... Quem criou foi o Peter Ernest Benz, que foi... Sim, o Jerry Lewis, no caso, usou nos anos 60, porque ele até contava muito em palestras e tudo mais, que ele sentia essa necessidade, né, de não ter que esperar os dailies, ou seja, o resultado das filmagens, da película, o filme ser revelado e tudo mais, e daí ele começou a adotar essa forma de vídeo assist, que seria com um monitor ali, tu pode ver literalmente que a câmera de película, obviamente, tá vendo, né, obviamente era um sistema muito mais rudimentar. E, tá, e me diz uma coisa, e como é que foi tu dirigindo atores, no caso, tirando o teu pai? Como é que foi isso, assim? Eu amo, primeiro eram grandes atores. Eu adoro isso. Alô? Alô, tô ouvindo. Alô? Alô, sobe. Alô? Oi. Oi, tá tudo bem? Tá, beleza. Tá, não, tudo bem. Eu adoro dirigir atores. Adoro trabalhar com arte dramática. Eu nasci na mente em um teatro, e eu nasci no teatro. Uhum. A bolsa estourou no teatro. Não foi no palco, foi nas coxias, né? Tá, sim, inclusive a Serpente, pelo que eu sei, é até feito de forma bem até teatral, né? Quase como se fosse um teatro filmado, ou não? É, o Carlos Toconi falou que era uma ópera. Uhum. Boa comparação. Uma ópera cinematográfica, frase do Toconi, do meu grande amigo. Se tu tivesse que olhar assim para trás, assim, tivesse a oportunidade de falar, assim, resumir, primeiro o teu tio, Nelson Rodrigues, tá? Em poucas palavras, assim, o que tu poderia dizer, assim, vamos dizer que se a gente fosse um extraterrestre aqui, quem é esse Nelson Rodrigues? Como é que tu poderia defini-lo? Um anjo pornográfico. tá. E o teu pai? Como é que seria definir o teu pai? É, meu pai é um cafajeste no sentido de bom vivant. Uhum. Mas tu dirias que aquele mito do cafajeste, machão, não sei o quê, ele se resumia meio ao lance do bom vivant, porque ou seja, onde é que acaba a mitologia e começa a realidade, quando as pessoas pensam e referem ao teu pai? Misturou. Não ouvi, desculpa. Misturou. Ah, misturou? Meu avô, que foi uma pessoa mais séria que eu já conheci na vida, o pai do Valadão, ele ficou casado 65 anos com a minha avó, e que era uma chata. Era uma chata total. Só que ele tinha um programa toda quinta-feira. Então, toda quinta-feira ele pegava o jornal, olhava a coluna de obituários, ligava para o amigo dele, seu Cindy, tem o velório do fulano de tal, vamos lá. Aí ele falava para minha avó, olha, eu estou indo do velório do fulano de tal. Chegava no velório, naquela época tinha um livro de presença. Ele assinava o nome, dava o endereço e ia para a casa das primas. Ah, para a casa das primas. Ah, e voltava no dia seguinte. Aí minha avó falava, mas Cupertino, você não pode conhecer tanta gente, você não pode conhecer tanta gente. Espera aí, dona amiga, a senhora vai ver, vou receber a cartinha. Nós estávamos no velório do fulano de tal. Ah. E aí isso fez no programa dele durar 65 anos. E isso, essa situação aí que citaste, ela é bem visual, né? Daria pelo menos um belo curta-metragem. Ele era figuraça. Ele sustentou a família dele. Ele indo de cidade em cidade, perguntando: quem é o homem mais forte da cidade? Vamos fazer aposta que eu vou dar uma surra nele. E me diz uma coisinha assim, como é que se tu tivesse que te definir, já citaste, né, até quando a gente primeiro teve um contato, até por texto, falaste assim que se consideras basicamente assim um peregrino, tá? Fala um pouco do Alberto Magno peregrino, assim, se tu tivesse que te definir, assim, como é que seria, assim, em poucas palavras? Eu sempre procurei, eu pensei que em cada lugar eu peregrinei todos os caminhos sagrados do mundo e todos os caminhos pagãos. Uhum. Tá? Fiz documentários deles todos para comprovar que isso era real. Né? Aí eu tinha antigamente a concepção de que eu podia deixar um pouquinho de mim em cada lugar desse, trazer um pouco de cada lugar desse para dentro de mim. Errado. Você não encontra nada fora do que você não tem dentro. Entendi. Queres falar um pouquinho de um livro teu? Não me lembro quanto tempo faz, acho que faz questão de um ano. Que é O Senhor do Verbo, que é o pequeno tratado do ocultismo. Fala um pouquinho desse livro, assim, que eu acho que é o livro que as pessoas te conhecem mais. Assim, eu sei que tu escreveste com a tua mãe, até tinha um livro, acho que era O Homem Diante de Si Mesmo, esse eu não li. Mas O Senhor do Verbo, fala um pouquinho desse teu lado pesquisador do ocultismo, pode ser? Pode. Eu faço parte de todas essas ordens iniciáticas. Porque eu estudei com os jesuítas a vida inteira. São os melhores professores que existem. Vide o Papa Francisco. Né? Quando os jesuítas foram expulsos do mundo por Marquês de Pombal, o rei da Prússia e Catarina da Rússia falaram: não, nossos filhos vão estudar com quem? Então eu tive os melhores mestres do mundo. E a biblioteca deles em Somos, na Espanha, é a terceira biblioteca do mundo. Né? Estou no Colégio Brasiliano, tive a oportunidade de conviver em Mereza, na Gruta de Santo Inácio Loyola e tudo. O que acontece é que não existe mais o ocultismo. Você tem que iluminar isso, você tem que acabar com essa ignorância. Você tem que desvelar esses mistérios. Você tem que mostrar para o povo que foram alteradas as escrituras o tempo inteiro. Uma religião tem uma finalidade geográfica e temporal. Por exemplo, vamos ver Brasil hoje, Rio de Janeiro. Se Deus não existe para mim, não existe criação. Nunca houve criação, como sempre foi. Tudo é e sempre será. Eu sou cientista. Entendeu? Então, mas se o homem não acredita mais em nada, não acredita mais em polícia, não acredita mais em Estado, não acredita mais em política, não acredita mais em... Se ele não acredita em Deus, virou uma barbárie. Entendi. Então tem que se admitir a coexistência com essa ignorância ainda. Entendeu? Por isso que eu escrevo esses livros, são 10 livros já publicados nesse viés, que é para esclarecer, clarificar as pessoas, né? Tá, mas me diz uma coisa... É registrado. Sim, mas Alberto, me diz uma coisa, achas que é possível a pessoa, vamos dizer, se a pessoa, tu, se pudesse viver, vamos dizer, 150 anos, tu acha que poderia chegar a... logo antes da morte, assim, dizendo que conseguiu aprender, vamos dizer assim, a posição do homem e a relação dele com a espiritualidade, assim, por, não digo por completo, é claro, que seria muita pretensão, mas acha quanto por cento, se a pessoa pudesse viver 150 anos de idade, tá, que tu conseguiria, logo antes de morrer, dizer, olha, eu toquei, a gente estaria muito ainda na superfície desse conhecimento? Mozart chegou aos 5 anos de idade. Eu não ouvi, desculpa. Mozart chegou aos 5 anos de idade. Ele compunha aquelas obras de arte desde os 5 anos de idade. Não tem idade, o tempo é conceitual. Tá, mas quanto desse talento chamado dom, né? Em inglês até é gift, né? Presente. Quanto isso dirias que vamos dizer, um presente de Deus? Não existe presente de Deus, não existe Deus. Imagina um Deus que passou a eternidade no ócio, trabalhou 6 dias e foi descansar no sétimo. Fez alguma obra boa, acabada. Nunca. Né? Tá, mas o que resta pra gente, então? Então, quer dizer, se ele deixou uma obra inacabada, a gente, seria mais ou menos, a gente tem que assumir essa posição de sermos fadados a não finalizarmos nunca o nosso... Não, nós temos que encarar o outro como nosso semelhante. Nós somos um universo, verso único. Sim, só que tem uma coisa aí que se chama ego, né? A pessoa tem ego, né? Então, a vaidade é mais antiga que a humanidade. Pois é. Desculpa, eu meio te atacar agora um pouquinho, mas tu não te consideras um cara vaidoso? Meu amigo, cada vez menos. É mesmo, é? Cada vez menos. Tá, dirias, vamos dizer, que na tua juventude, sei lá, vamos dizer que tu com, sei lá, seus 25 anos, dirias que, tu olhando para esse Alberto Magno, tu dirias que ele era bastante vaidoso? Olha, eu sempre me preocupei com os estudos. Eu encontro duas razões para a nossa existência. É aprender e ajudar ao próximo. Sim. É a única coisa que justifica a nossa existência, para mim. Eu não entendi a última frase, desculpa. É as únicas duas razões para a nossa existência... É ajudar ao próximo e aprendermos. Uhum, depois do Fiat Lux, nada mais evolui. Tudo é, sempre foi e sempre será. Tudo é uma coisa única. Tudo é um único ponto, como dizem os sábios hindus que escreveram sobre Madhava Bhagavatam, que é a obra mais antiga da humanidade. Esse ponto é onde tudo tem e tudo está contido. Tá, e acreditas, de repente, vamos dizer, numa espécie de, sei lá, de o que chama em inglês de doomsday, né? De uma espécie de Armagedon, partindo do pressuposto que as pessoas estão cada vez menos interessadas em aprender e ajudar o próximo. Você diria que a gente está não só fadado, já que a gente é fadado, já que somos seres inacabados, a gente pode dizer que o dia do julgamento final, a hecatombe, a gente vai ser engolido por uma hecatombe logo, para começar do zero? Olha, segundo o Stephen Hawking, ele datou o fim do Sol. Entendeu? Então tem um fim pro Sol, o que vai acabar nossa vida aqui. Entendeu? Então, se nós não procurarmos outras galáxias, ou seja, se nós não expandirmos a nossa consciência e a nossa compreensão, nós vamos acabar com tudo, conosco. Sim. É uma expansão de consciência só. Nós somos um só. Nós somos a mesma coisa. Deixa eu ver uma coisinha contigo, assim. Vai parecer piegas, tá? Mas, por exemplo, eu queria saber assim, quanto que tu te olhando no espelho agora, por exemplo, quanto por cento tu dirias que o Alberto Magno que está refletido ali é coração e quanto por cento seria razão? Existe o seguinte, meu amigo. Como é que é? Como é que é? O livro da sabedoria do povo judeu, que chama Talmud. Talmud. O coração é o meio do caminho entre o cérebro e o bolso. Toda vez que você for utilizar o coração, você pensa o quanto você vai gastar. Tá, mas eu quero saber do Alberto Graça. Desculpa, perdão. Do Alberto Magno. Eu quero saber o Alberto Magno, se olhando no espelho. Pensa assim, nesse triângulo. Tá, mas forma piramidal. Mas tu não pode colocar em porcentagem? Não pode colocar em porcentagem? Hein? Dá pra colocar em porcentagem, te olhando no espelho e vendo assim, poxa, o Alberto Magno é... Qual é a porcentagem que é razão? Qual é a porcentagem que é coração? E qual é a porcentagem que é bolso? Tem que colocar o bolso. Tu segue o Talmud, então, né? Nesse é item, então. Um terço. É assim que é a vida. Perfeito. Assim, ó, querido, eu quero te agradecer. tá? Já que a gente começou tarde, o programa é dividido em dois blocos, né? Então, dependendo do convidado querendo o primeiro bloco ou o segundo bloco, né? No caso, tem a entrevista e tem sempre assim, desencava, né? Canções que injustamente não foram sucesso nos anos 50, 60, 70 e 80. Como deu esse problema aí e a gente começou tarde, de novo eu quero agradecer a tua paciência, então a gente está acabando aqui, são 7h04 agora, e eu queria, não vai ter essa parte aí da música, até porque a parte essa aí, quem cuida, no caso eu mando os itens, mas quem toca, quem é a pessoa que capitaneia, digamos assim, as máquinas, o equipamento, é o João, que é o dono da rádio, e é o MC, né, o mestre de cerimônias, e ele não pôde vir hoje. E eu queria te agradecer, então, pela tua força e pelo papo, que foi maravilhoso, tá? Eu fico honrado. Muito obrigado pela oportunidade. Deixar algum pensamento, alguma coisa aí, ou isso seria muita, sei lá, me fala assim, como é que tu queres finalizar isso? Nossa, que todos se vejam no próximo, que todos se vejam no outro. Perfeito. Nós somos um. Olha, querido, muito obrigado mesmo, Alberto Magno, tá? Uma honra. Obviamente tem material para falar meses e meses, e eu acho que deverias paquerar, escrever sobre isso, né? Já escreveste bastante sobre as tuas buscas espirituais, mas eu, não é puxação de saco, mas eu te acho uma pessoa interessantíssima, que tem muita coisa para falar, e inclusive se a pessoa não concordar com nada que tu disse, pelo menos é super interessante saber. Então, quero te agradecer de novo, tá? Eu já tinha falado pro Calmon, eu sou super fã do Eu Matei Lúcio Flávio, né? Tu escreveu o argumento, e foi a ser a primeira vez até que eu vi o teu nome. Eu nem sabia na época que eu vi o filme, deve fazer uns, sei lá, acho que a primeira vez que eu vi deve fazer uns 27 anos, 26 anos. Eu nem sabia que aquele Alberto Magno tinha a ver com a Magnus Produções, que era a empresa do teu pai, né? Mas eu me lembro que eu achei muito interessante a forma como o filme... foi feito, eu comentei isso com o Calmon, que é esse olho na bilheteria e esse olho também na qualidade da narrativa, né? E obviamente tem muita participação nisso. E eu queria te agradecer, então, pelo teu tempo aqui com a gente, tá bom? Meu amigo, muito obrigado. Um grande abraço e até mais, querido. Um abraço. Abraço, tchau. Showtime Web Radio.